te ter, nada faz sentido, sem ti não sei viver, não posso esquecer o teu lindo sorriso, quis sempre estar contigo, e ser mais do que amigo, mas quando te encontrei, eu me apaixonei, será por toda a vida. Juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei. Não sei o que fazer depois dessa traição. Foi mesmo só sofrer, sem o merecer. Morreu essa paixão. Não posso perdoar, nem sequer ficar. Já chegou a hora, tenho que ir embora, para nunca mais voltar. Juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei. Te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei de não estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei, juro que te amei, juro que te dei meu corpo, minha alma, mais do que eu pensava. Juro que te amei, juro que te amei, juro que chorei estar contigo, ficar aqui sozinho. Juro que te amei. Canal 1. Incerto, afloram medos e mentiras belas contadas por mendigos que sopram solidão. Lágrimas contidas por berços de gelo não agarram a sorte. É seguindo que ajuda é amanhã do amanhã. Namorar o querer e prender o tempo, acender o nó. Esqueci de escrever as lavas puras que caem dos meus olhos. Respiro ainda ventos fortes. perdão. Die. Rádio na Web, Canal 1. Eu preciso de sentir aquele toque feminino. Imagino que me possas entender erradamente, então declino qualquer intenção que não ouve trocar uma impressão, opinião, informação, quem sabe emoção. Hora e meia de concerto, eu estou meio estourado. Eu preciso de um cigarro, sentar um bocado. Fica do meu lado porque eu estou interessado em quase tudo menos sexo. Sem significado, então vem fazer de conta e acredita em mim. Podemos falar do Manel ou das canções de Jobim. Hoje eu estou mesmo assim, com uma carência sem fim. Quero saber tudo de ti, de ti, por ti, de ti. Vou trocar de roupa. Dá-me só um minuto. Queres um bom vinho tinto ou um champanhe bruto? Eu já caguei no duto, estou seguro, resoluto. E a vida deve ser levada com um olhar de puto. Faça, faça brincadeira de criança. Eu estava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos ser. Dá-me um tempo para que mostre quem sou. Absolutamente certo, teu sorriso brilha e deixa-me liberto. Pega na minha mão, vou-te tirar a pressão. Eu nunca durmo na primeira, nada haja não tesão. Por isso vais à minha casa, só para um pouco de. Nós não temos que, mas podemos se. Fazemos na descontra com som a TV. Eu tenho Fox na casa, sendo up em DVD. Que sorriso duvidoso. Não tenho habilidade para coro manhoso. Só com vinha na bochecha, olhar curioso. Charme de trabalhão, tu és doce. Eu sou goloso, eu dou-te tic-tic. Tu dás-me toque-toque, embala slick rick e leva-me a reboque. Eu não sou playboy, wood boy, bad boy. Pura e simplesmente posso vir a ser o teu boy. Faça, faça brincadeira de criança. Eu estava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo, que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos ser. Dá-me o tempo para que te mostre quem sou. O toque da pulsou. Quem sabe se um dia a nossa simetria não acaba em sinfonia. Eu falo com uma cena, nós temos boa cena. Dedico do poema, vamos ganhar um ema. Longe do perfeito, digamos que tenho jeito para diretor de casting. O timing é perfeito, dá-lhe um toque de caixa. Eu fico em sentido, a tua voz encaixa. Direto no ouvido é poesia e movimento. No terceiro andamento do concerto é sol maior para tocar em casamento. Faça, faça brincadeira de criança. Eu estava preso e tu pagaste uma fiança. O toque é certo, que equilibra a balança. Lança, lança, lança, lança a tua dança. Nós não temos que, mas podemos ser. Dá-me o tempo para que te mostre quem sou. O toque da fusão. Fecha música e cantou. Para te mostrar quem sou. Mas podemos ser. Dá-me o tempo depois, vou sempre a dois. Vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim. É infinito, não tem tamanho nem cor. Até acredito, talvez possa ser o amor. Tem o seu jeito de mudar tudo em redor. Se for bem feito, deixa-te no teu melhor. Primeiro bem faz, depois o sempre a dois. Só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim. Primeiro bem o faz, depois o sempre a dois. Eu vivo só para ti. Agora quando vais e levas tudo mais, culpas-me sempre a mim. esta saudade que tenho de ti. Mata-me aos poucos por dentro. Eu não consigo estar longe. Fico perdido sem ti. E enlouqueço nesta solidão. Penso num dia em que possas voltar. Mas são só sonhos. Porque sei que te esqueceste de mim. Mateu-me aos poucos por dentro. Eu não consigo estar longe. Fico perdido sem ti. E eu enlouqueço nesta solidão. Penso num dia em que possas voltar. Mas são só sonhos. Porque sei que te esqueceste de mim. Esqueceste de mim. Partiste, fiquei só para nunca mais te ver. Não tenhas pena nem dor da minha maneira de ser. Eu recordo com ternura teu olhar preso ao meu, e em toda a tua frescura houve algo que não foi seu. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi de todo este nosso tormento. O tempo vai passando e as mágoas arrastando, mas nunca mais voltarei a recordar o quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi a ninguém o quanto te amei. Se te fiz mal, não sei. Se te quis, só eu sei. Mas nunca, nunca direi a ninguém o quanto te amei. Beijo.